minha vida tem dois amores, dois rebanhos e dois senhores, dois destinos na minha mão. Vivo sempre com pé na estrada, tomo conta de uma boiada, sou vaqueiro de profissão. Pros filhotes que tenho em casa, nunca falta nas minhas asas um pouquinho de água e pão. Se eu demoro, a saudade corta, pois deixei por detrás da porta a metade de um coração. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando a saudade corta, a morena, é que eu vou voltar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando a saudade corta, a morena, é que eu vou voltar. Já domei touro no braço, dispensei gibão e laço e o lombo do alazão. Quando eu vejo um boi desgarrado, sinto como se todo gado escapasse da minha mão. Quero o fogo de uma fogueira e a lua namoradeira, clareando eu e você. O berrante é o meu recado, vou correndo pro teu agrado, que é pra gente se merecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando a saudade corta, a morena, é que eu vou voltar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando a saudade corta, a morena, é que eu vou voltar. Minha vida tem dois amores, dois rebanhos e dois senhores, dois destinos na minha mão. Vivo sempre com pé na estrada, tomo conta de uma boiada, sou vaqueiro de profissão. Pros filhotes que tenho em casa, nunca falta nas minhas asas um pouquinho de água e pão. Se eu demoro, a saudade corta, pois deixei por detrás da porta a metade de um coração. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando a saudade corta, a morena, é que eu vou voltar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando a saudade corta, a morena, é que eu vou voltar. Corta, morena, é que eu vou voltar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando a saudade corta,